Amém. Eu gostaria de levá-los ao encontro de um profeta que eu considero extremamente fascinante. Um ministério marcado por desafios. E ele é um desafio ou uma proposta desafiadora dos céus também para a igreja. O estilo ministerial desse profeta representa para a igreja evangélica atual, tão ausente de referências fortes. A gente vive um momento complicado na história da igreja evangélica brasileira. A gente carece de grandes referências evangélicas plenas e Jeremias é uma dessas enormes referências que a igreja precisa redescobrir. Para isso, a gente vai ao texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, 10. E a gente vai estar refletindo sobre a vida desse profeta, porque o ministério dele é muito semelhante ao ministério de Jesus. As ênfases percebidas no ministério terreno de Jesus são muito idênticas às ênfases que você vai perceber no ministério de Jeremias. Então, a vida de Jeremias tem tudo a ver com o próprio ministério de Jesus. Eu arriscaria dizer que a presença do profeta Jeremias no Antigo Testamento, de certa forma, representa a presença de Jesus, porque eles são muito parecidos em ênfase e em forma de servir ao Pai. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Se você achou, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ora, diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu, profeta, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-lhe a boca e disse-lhe o Senhor, perdoe-me. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Palavra do Senhor. Eu gostaria que você mantivesse o livro do profeta Jeremias aberto, porque ainda que o tempo seja desfavorável, a gente vai voltar às Sagradas Escrituras várias vezes. E se não der tempo de terminar neste domingo, eu completo daqui a 2 domingos. Amém? O fato é que a palavra não pode ser pregada às pressas e nem cortar algo que está na palavra por uma questão de conveniência. Não há nenhum problema. A gente prega agora e prega daqui a 2 domingos. Mas mantenha, então, o texto de Jeremias, capítulo 1. De imediato, ou inicialmente, eu diria que existem alguns profetas que estão intimamente ligados ao meu chamado pastoral. E desses profetas, como testemunho pessoal, eu recebi referências que iluminam minhas escolhas e as minhas posturas pastorais. E eu coloco o profeta Jeremias como essa, uma das grandes referências do meu ministério pastoral. A vida desse profeta, como já adiantei, foi uma vida fascinante, marcada intensamente pelo chamado divino. Jeremias foi alguém escolhido por Deus, e a voz do Senhor ardia no peito dele e o impedia de ficar calado. Ainda sobre o profeta Jeremias, eu arrisco dizer que poucos profetas em toda a história bíblica receberam uma missão tão árdua como a que Deus lançou sobre o profeta Jeremias. Ele retrata para nós qual foi a missão que Deus colocou na vida dele. Ele disse o seguinte: olha, o Senhor disse para mim, põe-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, derrubar reinos, para destruir sistemas pensantes equivocados, para arruinares, mas também eu te levanto, Jeremias, para edificares e para, eu te levanto para edificar e para plantar. Esta foi a missão desse profeta, e por isso que eu digo que esse é um profeta especial. Poucos profetas receberam um chamado tão intenso, tão desafiador como o que Jeremias recebeu da parte dele. Quando a gente analisa o período em que esse profeta foi usado por Deus, a gente o coloca entre o chamado pré-exílio e pós-exílio babilônico. Ele foi usado por Deus para profetizar o exílio babilônico. Vocês sabem que o exílio babilônico durou 70 anos. Deus o levantou em Jerusalém para dizer para ele, a despeito do que os outros profetas estavam dizendo, Deus o levantou para que Jeremias dissesse para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, por vocês terem me deixado, por vocês terem me abandonado, eu os enviarei para o exílio. A missão de Jeremias foi essa, dizer para um povo orgulhoso, que se achava detentor da graça divina, um povo que se achava escolhido, e era escolhido, mas que tinha orgulho de suas práticas equivocadas, Deus levanta o profeta para dizer para esse povo, o exílio é minha vontade para a vida de vocês. E como eu disse, ele entra na contramão. Os demais profetas diziam o contrário. Deus ama Jerusalém, sim, Deus ama. E Deus não vai permitir que nada domine Jerusalém. É a cidade eterna, é a cidade dos olhos de Deus. Deus não permitirá que nada destrua. E o profeta Jeremias, o único em toda Judá, foi levantado para dizer, vocês estão equivocados, se prepare, porque o exílio está para vir. Daí vocês imaginam o quanto o ministério desse irmão foi difícil, foi árduo. Para alguns dos seus compatriotas, ele foi visto como traidor na nação, como alguém enviado pelo rei Nabucodonosor para aliciar os israelitas ou os habitantes de Judá. E por que refletir na vida desse profeta, né? Eu, como já adiantei, a vida desse profeta, a história dele é impactante. E a minha intenção é revelar para vocês o caminho percorrido por esse profeta que o levou a experimentar a intensa manifestação de Deus. E aí está uma das características do ministério do profeta Jeremias. Ele foi marcado pela intensa manifestação de Deus. Poucos profetas conheceram Deus como Jeremias. E tudo isso se deu devido às suas posturas. Ele caminhou por um trajeto que levou a experimentar o extraordinário da parte de Deus. Alguns de nós vivemos da mesma forma já há muitos anos. A gente ouve falar de manifestação extraordinária de Deus. Eu estou falando muito rápido para vocês ou está bom? Eu estou correndo um pouquinho devido ao tempo, mas posso diminuir. Posso botar mais devagar. Jeremias viveu num tempo complicado. Assim ou mais acelerado? Estou mago aqui. Voltando a esse profeta, a vida dele exalava a Deus. Eu estou adiantando algumas coisas. Porque as escolhas desse profeta, como eu afirmei, o levou ou o levaram a experimentar a presença de Deus de forma poderosa. Deus estava dizendo que alguns de nós vivemos a mesma vida de sempre. Ouvimos falar em manifestação poderosa de Deus, mas nunca usufruímos dessa manifestação. A gente ouve falar que Deus faz milagre, mas nunca ouvimos um milagre feito por Deus. se você trilhar pelo caminho que esse profeta trilhou, a sua vida marcante, se você incluir na sua existência os qualificativos positivos desse profeta, com certeza você vai adentrar na zona do extraordinário. E se eu tivesse que separar alguns elementos qualificativos da vida desse profeta, e por isso ele é um desafio para a igreja evangélica e para nós, eu diria que a primeira característica marcante de Jeremias é que ele era disponível totalmente para Deus. Disponível totalmente para Deus. Ele recebeu, como já afirmei, um chamado difícil e arriscado. Foi enviado para quebrar o orgulho dos poderosos. E sem medo, ele se colocou à disposição de Deus. Foi comissionado, como já afirmei, a predizer um tempo marcado por dificuldades, indo na contramão de alguns profetas. É claro que toda vez que a gente tem uma postura de total disponibilidade de Deus, em algum momento você encontra inimigos pela frente, às vezes muitos inimigos pela frente. A vida do profeta Jeremias foi marcada por oposição. Ele não era um profeta popular. Ele não era também um profeta querido lá em Judá. Pelos reis ele era perseguido. A postura de Jeremias em ser fiel a Deus lhe suscitou fortíssimos inimigos. Mas eu diria que esta foi a porta. Está havendo uma microfonia no meu retorno. Mas esta foi a porta que o levou a ter enorme comunhão com o Senhor e, consequentemente, alegria na sua alma. Por ser disponível plenamente para o Senhor, esse profeta não hesitou em confrontar os falsos profetas que eram respeitados pelo povo, mesmo correndo risco de vida ou de morrer. Porque Jeremias acreditava que melhor era agradar a Deus e nele confiar do que agradar os poderosos. Jeremias não era profeta de sentar na mesa dos reis. Ao contrário, ele não se deixou subjugar pelo poderio ou pelas ameaças. Certa vez, abra comigo Jeremias 23, versículo 16. Ele em plena praça pública, ele diz, Jeremias 23, 16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-os vaidade, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, paz tereis, e tudo que anda na teimosia, e a todo que anda na teimosia do seu coração, dizem, não virá o mal sobre vós, Jeremias, não virá o mal sobre vós. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu em um redemoinho, tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Versículo 20, do profeta, não se desviará a ira do Senhor, até que ele executa e cumpra os seus desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Aí o versículo 21, ele encerra, não mandei esses profetas. Deus usa Jeremias para dizer ao povo, esses que dizem o contrário não foram enviados por mim. Todavia, eles foram correndo, não lhe faleis a ele, contudo profetizam. É claro que esse tipo de postura, de fidelidade, disponibilidade total a Deus, como eu disse, levou Jeremias a enfrentar situações complicadas. No capítulo 20, versículo 10, isso é narrado. Em alguns momentos, ele se achou sufocado, menosprezado, sentiu vontade, como qualquer ser humano, de jogar a toalha. A perseguição era imensa, as portas todas foram fechadas. Nem sempre portas abertas é sinal dos céus. Nem sempre fartura significa bênção de Deus. Às vezes, Deus nos leva para o deserto, para que a gente seja tratado. Às vezes, Deus nos faz ficar em falta de coisas, para que a gente dependa dele. A Bíblia diz que não, nada faltará para aquele que crer em Deus. Significa que no último momento Deus vai te saciar. Mas no decorrer dessa caminhada, às vezes pode faltar o seu alimento temporariamente para que você aprenda a esperar em Deus. E nem sempre, então, fartura significa manifestação do Senhor. Às vezes Deus age de forma diferente. E uma outra coisa importante que a vida desse profeta nos traz. Nem sempre Deus nos traz ou nos dá tarefas fáceis. Vou repetir. Nem sempre Deus nos dá tarefas fáceis. Entretanto, Ele, o Todo-Poderoso, espera que nos disponibilizemos para o seu serviço. Quando a gente tem Deus como parceiro, as coisas sempre terminam para o nosso bem. É de fato, Jeremias teve oposição, amargou prisão, ele foi preso numa cisterna, era escarnecido pelas pessoas, alguns cuspiam no rosto dele, ele era visto como um profeta maldito. Em algum momento parecido como um profeta Elias, mas o fato dele ter escolhido servir a Deus fez com que o Senhor sempre estivesse a seu lado. Deus não abandona o fiel. Olha o que está em Jeremias 20:11. Abra Jeremias 20:11. Ele preferiu ter como parceiro Deus, e Deus não abriu mão de estar com ele. Às vezes a gente pode olhar para a vida do profeta Jeremias, nesse momento inicial, quando eu citei que ele foi perseguido, aprisionado, menosprezado, e a gente pensar assim, Deus não está com ele. Não esqueça, Jesus também foi menosprezado, foi cuspido, foi condenado equivocadamente, foi crucificado como um ladrão e junto a ladrões, mas ali estava ungido do Todo-Poderoso. A multidão olhava para Jesus, assim como para Jeremias, e o via como abandonado de Deus. E Deus olhava para Jesus e dizia, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Escolha sempre servir a Deus. Olha o que Jeremias fala no versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Quem está falando isso não é quem está numa boa. E quem está sendo perseguido, se sentindo sufocado, e ele diz, o Senhor está comigo como um valente guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, porque não alcançarão êxito, sim, terão uma confusão perpétua que nunca lhes será esquecida. Quando agimos conforme a vontade de Deus, nós sempre somos surpreendidos pelo cuidado e pelos milagres. O povo de Israel, o povo de Judá foi ao exílio. Jeremias também acompanhou o povo no exílio. Mas quando ele chega no exílio, Deus usa o rei Nabucodonosor para cuidar dele. Deus não abandona os seus queridos. Ele acompanha suas ovelhas para o sofrimento. E ao chegar lá na Babilônia, o rei da Babilônia ordena, cuide desse profeta. E ele sai da prisão e vai para o palácio. Vale a pena esperar em Deus. E enquanto os desobedientes sofrem no exílio, Deus trata Jeremias com pão de ló e mel silvestre. A disponibilidade para Deus gera milagre no tempo certo. Não desista, espera o mover de Deus. Uma segunda característica desse profeta, e eu vou encerrar nessa segunda característica. Há umas duas enormes características desse profeta que o levaram então a trilhar o caminho do extraordinário, que o levou ou levaram o profeta a experimentar Deus de forma linda. Deus é vivo, Deus é real, Deus existe, Ele toca e se manifesta na igreja. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus é real, espera nele, Deus é real. Se você está ao lado da sua esposa, aproveita e dá um beijinho nela. Dá um beijo nela, vai isso, o pastor mandou isso. Mas sem exagero, entendeu? Amém? Já fez um carinho na sua esposa? Viu como ela está bonita hoje? Você já disse para ela que ela está bonita? O que seria nós homens sem essas mulheres? Então diga para ela, você está linda, hein, mulher? Mozão. Lá em casa é amorzão, para lá é amorzão, para cá. Tem algumas outras coisas, mas não vou falar aqui. Vamos voltar para Jeremias, amém? Esse não é o encontro de casais. Aleluia. A segunda grande característica da vida desse profeta, o elemento qualificativo lindo desse profeta, é a coragem que ele tinha. Eu diria, esse sujeito é corajoso. E essa é a conclusão mais clara e objetiva que a gente pode ter ao olhar para o estilo ministerial desse profeta. Ele era portador de uma coragem sobrenatural. E uma das razões já foi ali colocada. Enquanto todos os demais profetas diziam, Deus não vai levar o nosso povo para o exílio, o profeta, sem medo das consequências, dizia, se prepare, porque a mão do Todo-Poderoso pesará sobre vocês. Ele era tão corajoso que ele não teve medo dos reis. O rei de Judá mandou um recado para ele, o rei Joaquim, e a sua mãe. Mandaram que Jeremias ficasse quieto. Olha o que Jeremias falou para o rei Joaquim e sua mãe. Você tem que abrir a Bíblia comigo. Jeremias 13, 18 a 19. Por isso que eu estou afirmando que Jeremias é uma grande referência para a igreja. A igreja não precisa estar aliado a partido político. Não precisamos de apoio político. A gente não precisa fazer acordo com esse mundo para sobreviver. A gente tem Deus. Amém? Estava conversando com um big pastor e ele dizia, não, Marco, a gente precisa, me chamou de reverendo, quando chamou de reverendo, reverendo Marco, a gente precisa se articular politicamente para que a igreja tenha facilidade. Deus não me chamou para ter facilidade nesse mundo. E eu não preciso de benesses, de apoio, de político nenhum. A igreja precisa esperar em Deus. Aí Deus levanta quem Ele quiser, Deus abre porta, Deus usa até o ímpio para abençoar a igreja. Ele usou o ímpio Nabucodonosor para abençoar o profeta. Voltando aqui, coragem sobrenatural, a igreja precisa disso. Coragem sobrenatural. Ah, estamos passando por dificuldade. Isso é normal, na história da igreja sempre passamos por dificuldade, estamos de pé até hoje. Amém? Está com medo dos leões, está com medo das ameaças. Ah, querido, enfrentamos os leões, enfrentamos os reis, enfrentamos o Império Romano e continuamos de pé. Porque a igreja é de Deus. E o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Esse texto diz o seguinte, a igreja está marchando, e está marchando para saquear o inferno, e o inferno não conseguirá resistir à igreja. Não é o contrário, algumas pessoas pensam o contrário, é o inferno que está nos ameaçando, não, somos nós que estamos ameaçando o inferno. Quem pode ameaçar os escolhidos de Deus? Me responda, alguém pode? Quem pode se levantar contra o Altíssimo e permanecer de pé? Agindo o Senhor, diz o próprio Deus, agindo eu. Está com medo de quê então? Toma jeito. Aí o rei de Judá disse para Jeremias, fica quieto. Olha o que Jeremias disse para aquele homem. Diz ao rei e à rainha, mandou um recado. Nem foi. Profeta é assim, manda recado. Diz ao rei e à rainha, humilhai-vos. Está falando para o rei. Tinha poder de cortar a sua cabeça. Colocá-lo na prisão. Para Jeremias, melhor é servir a Deus. E ele diz ao rei e à rainha, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato das vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente. E a pergunta é, da onde adivinha essa coragem? Por que que esse profeta era tão corajoso e nada temia as experiências que ele teve com um Deus vivo? Os olhos desse profeta viram Deus Todo-Poderoso. E quando a gente vê o Todo-Poderoso, nada nos teme, nada nos mete medo, porque maior é Deus. Do outro lado pode ter Golias, e ele é enorme. Do nosso lado tem um leão da tribo de Judá. E ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem a chave do inferno, do céu, é o dono da vida e da morte. E é lindo saber que nem no inferno o diabo manda. Tem gente que fala, o diabo está chupando a igreja. E aí? Está com medo disso? Ninguém pode resistir ao Senhor. Você serve a um Deus Todo-Poderoso. Jeremias tinha isso, esta convicção. Ele era como Amós. Amós, capítulo 3, versículo 8, pedi demais para você achar, mas quem sabe você acha. Vai lá, Jeremias, não, Amós, capítulo 3. E eu, como eu sou generoso, o tempo não me é favorável, eu vou lhe dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Achou? Amém? Assim como o profeta Amós, Jeremias aprendeu que não há como negar a Deus. Ele foi marcado pelo chamado. Olha o que ele diz. Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? A coragem deste profeta está relacionada ao seu chamado, à sua vocação. E repito, esta postura o levou a ver Deus diariamente. Eu quero dizer algo muito importante para você. Se você quer que as ações poderosas de Deus sejam visíveis na sua vida, sirva o Senhor com coragem. Deus há de agir poderosamente. Não tema o inimigo. O Senhor é conosco. Esse profeta tem uma mensagem desafiadora para a igreja. A Catedral Metodista de Petrópolis tem 129 anos. Nós não somos uma criança. Já passamos por ventos. Os mais antigos sabem. Eita, vento difícil na década de 60, né? Vocês se lembram? Parece que nós íamos morrer. Ressurgimos. Deus é conosco. Quando a igreja é fiel, a igreja continua assim. Olha para o lado, olha para o lado, olha que multidão. É fruto da obra de Deus. Diga para o teu irmão para terminar: você é fruto da obra de Deus. Amém? Você precisa orar mais, você precisa estar mais à disposição de Deus. E dessa forma você vai perceber milagres incríveis. Quer receber o extraordinário todos os dias da sua vida? Siga o mesmo trajeto desse profeta. Eu prometo que daqui a 2 domingos eu continuo falando sobre esse profeta. E você vai aprender mais desse irmão. E vai ver o quanto você tem um Deus maravilhoso. Fica de pé em nome de Jesus. E erga suas mãos bem alto. Deus te chamou para vencer. Amém. Ah, pastor, estou na moenda. Aguenta, é temporária. É temporário. Aquele que te prometeu está do seu lado. Quando você menos esperar, uma porta vai se abrir. E às vezes você está esperando, ah, Deus vai usar um crente. Ah, não, é o ímpio. Usa um ímpio. Qualquer dia eu conto o milagre do nascimento da minha primeira filha. Deus usou ímpio para me abençoar. Levante a mão bem alto assim. O meu Deus é o Todo-Poderoso. E eu não tenho o que temer. Dá um abraço, seu irmão. Diga coragem. Coragem. Em seguida, aplauda esse Deus maravilhoso, porque Ele é lindo. Diga glórias a Deus. Diga aleluia.